sua rádio onde você estiver. Ainda que inculto, superficial, pouco inclinado a pensar, tem o homem a necessidade primordial de admitir um sentido para a sua vida. E se não o encontra, sua vida privada coloca-se sob o signo do mais selvagem egoísmo e do mais agudo pavor da morte. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Paraguai. Bom dia, Argentina. E bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo, bom dia, Samela, Márcio e Áscara, nossos convidados hoje aqui no nosso estúdio, doutora Marta Busanello, seu marido, doutor Sadi Busanello. Eu vou tirar esses doutor aí, sabe? Hoje vamos conversar com a Marta, né? Isso mesmo. E com o Sadi, que são pessoas aqui maravilhosas da nossa cidade, já estão aqui ao vivo no nosso estúdio aqui da Transamérica Foz. E mais um feriado, né, Rita Araújo? Um feriado. Domingo bonito. Bonito. Previsão era chuva não veio. Os turistas estão aí na nossa cidade cheia novamente, mais um feriadão aí. Bacana. Amanhã continua o feriado, né? Então você que é nosso ouvinte aí cativo do programa Histórias e Memórias, está aí fazendo o seu churrasco, seu almoço, ou já voltou da missa, né? Vamos acompanhar aqui o programa Histórias e Memórias. Com muitas histórias para contar, porque antes de muitas histórias, vamos ouvir o bom dia da Marta, da psicóloga Marta Busanello. Bom dia a todos vocês. E Sadi, um teu bom dia também. O Sadi já é mais chegadão com o microfone ali, né? De altas e altas TV da vida, né? Bom dia, Rita. Pegoraro, demais amigos que estão aqui no estúdio, ouvintes dessa emissora Transamérica. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Que bacana, isso é muito bacana. Hoje o bate-papo vai ser legal, porque a gente vai lembrar de muita coisa. O pessoal que a gente traz aqui é isso. Conta um pouquinho da história da família, porque Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu é a história viva da nossa cidade contada, né? Olha o boss lá, ó, o boss chegando. Marta, você precisa saber, Marta e Sadi, tá agora que nosso boss aí, o tal do Pegoraro, né? Pegou aqui um amor na rádio, tava lá pra São Paulo da vida. Nós vamos fundar um programa aqui, Márcio Barreto, de fofocas da cidade. Ai, que delícia. Coluna social aqui. Tô nessa, tô dentro. Rita Araújo, né? Vai, Rita Araújo, ai que delícia. Mas olha, fofoca boa, não sei se existe fofoca boa, mas então... Até bom comentar, né, Rita? Nós tivemos a feliz oportunidade de estarmos lá na Transamérica em São Paulo essa semana, na sede, né, da rede Transamérica. São mais de 50 emissoras, todo o Brasil, né? É fantástica a estrutura, né, da Transamérica, programa 2 em 1 lá com a Gislaine lá e o Sam, programa do esporte, né, o papo de craque deles lá com o Suiz, toda aquela equipe maravilhosa lá do futebol, que eu sei que você ama de paixão futebol. Ah, demais! tivemos uma oportunidade, tem um programa na Rede Transamérica, é o Estúdio ao Vivo, que trazem cantores, né, famosos, e por coincidência naquela data tinha um show programado Gustavo Lima, às 14 horas, direcionado no auditório, dentro da própria rádio, né, então tivemos também a oportunidade de acompanhar esse show lá do Gustavo Lima. É maravilhosa, né? Toda a estrutura da Transamérica só faz a gente gostar cada dia mais dessa rede maravilhosa. E aqui em Foz do Iguaçu temos essa oportunidade também de estar trabalhando agora aqui no programa Histórias e Memórias, no programa do sábado, né? Com o Guilherme Wojtkowski. Muito bom, muito bom. Está sendo um sucesso o programa. Verdade. Também com Márcio Barreto, Guilherme, Jorge Pegoraro também. E o programa de esportes aqui também, que nós temos o Sidney Busanello, o Alessandro Cunhasci. Quem será? Quem será, né? Pantufa. Tem até parente do Sadi aqui trabalhando conosco. Então, realmente, a família, né? Transamérica Foz é realmente especial. E eu fico muito grato de estar aqui compartilhando com todos vocês. Nós que agradecemos a presença do Pegoraro. Eita, Transamérica, que de repente, com histórias e memórias, se transformou na rádio da cidade. Isso é muito importante. Alguém dormiu tarde ontem, né? Porque está um bocejo atrás do outro aqui, mas tudo bem, né? Futebol ah, ontem. Ah, é o futebol, tá bom. Futsal, tá. Foz do Iguaçu e Guarapuava, né, Márcio? Antes Márcio de... apoiou a equipe. Apoiou, toda, é? Quem que jogou? O Pelé, o Rivelino e tal, tal? O Zico, e perepepe, Márcio. Não. O Pegoraro vai me contratar de comentarista, né? Aí eu vou, o nome dos jogadores, sabia assim, né? Lá vem Pelé, passou pro Zico, é o Júnior e pronto. Gente, antes de começarmos o bate-papo com a Marta e com o Sadi, nós vamos pedir pro pessoal começar já com a participação através do WhatsApp 45882828288, fanpage Transamérica Foz e o telefone fixo. Liga pra gente aqui, 3028-2828. E os brindes, Pegoraro? Vamos anunciar os brindes aqui, né? Não poderia faltar o bolo, né? Ah, bolo daqui a pouquinho vamos servir aqui. Bolo Doce Brasil, hoje, que já que está é? Aqui. Chocolate? Bolo chocolate de chocolate com hoje aqui pro Sadi, pra Marta e pra isso. Nós também, né? Um passeio completo, né? Pra uma pessoa com mais dois acompanhantes no Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Inclusive esse atrativo que é gerenciado lá pelo nosso amigo Luiz Moreira, que esteve ontem aqui no programa Fronte, foi um entrevistado ao vivo do programa aqui, contando das novidades, né, do complexo Dreamland do Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Então vai ser um sorteado que pode levar dois acompanhantes. E da Thea, bijuteria, né, uma dezena para carro ou chave, feito com cristais tchecos e olho grego. Maravilhoso esse terço, né? Na verdade é uma dezena, né? É um terço menorzinho, né? Mas está ali a fotografia já na nossa fanpage, na fanpage da Transamérica. Você pode participar que no final do programa aqui a doutora Marta e o Sadi estarão sorteando para os nossos ouvintes, né? Isso aí, aproveitar aqui rapidinho, Rita, porque meu celular não para de chegar mensagem aqui, mandar um abraço para o Bruno Lucas, lá de Cascavel, que está acompanhando o nosso programa, dona Neida, o pai dele, o José Orlando, também lá, que estão esperando nós lá em Cascavel hoje à tarde. Um abraço aí para o Bruno. Bacana, gente. E você pode estar ligando, participando aqui, e agora a gente vai começar a conversar, e de repente fiquem bem à vontade, algum ouvinte que conhece o Sadi Busanello, a psicóloga doutora Marta Busanello, pode estar entrando em contato com a gente, fazendo suas perguntas sem problema nenhum. Tá, ok? Vamos lá, vamos bombardeá-lo, Pegoraro? Vamos começar aí a tortura para eles. Vamos começar, né? A tortura para eles. Acho que a gente podia começar assim, deixar aberto né, os microfones aqui para o casal. Isso. Para dizer como chegaram aqui, como se conheceram, né? Eu, particularmente, não conheço, né, a vida profissional e a vida pessoal até de vocês, então eu gostaria assim, de deixar em aberto. O início, nós sempre pontuamos muito Foz do Iguaçu, né? Então, quando que chegou em Foz, o que veio fazer em Foz, né? Como que foi essa chegada? Então, quero deixar à vontade aqui. Começamos? já falei, mas é uma alegria estar aqui conversando com vocês, especialmente num formato de programa um pouco diferente, né? Que não aborde só questões... digamos, políticas, econômicas, e as ruins que são divulgadas pela mídia, toda ela, inclusive a mídia local, e que faz parte do nosso cotidiano. Então, parabéns pelo programa, é uma alegria estar com vocês, eu e Marta. A gente depois pode contar um pouco como a gente se conheceu. Uhum, eu quero ouvir de novo. Nós chegamos, a minha família chegou de Santa Catarina em 1958, quando Foz do Iguaçu tinha menos de 12 mil habitantes. Era uma região ainda bastante rural, né? E minha família se fixou naquela época, que era um distrito, hoje é uma cidade chamada Santa Terezinha de Itaipu, hoje na época era um distrito de Foz, como tinha Alvorada de Iguaçu e tantos outros. E nós viemos de Meleiro, Santa Catarina, que é uma cidade que eu brinco que de lá, Rita, só sai gente famosa. Uhum. Que bom, né? Viu vocês, só? Vocês conhecem alguns. Né? Vamos citá-los. O José Fontanella, o Milanês, que era da Folha de Londrina, e eu e tantos outros. Sentiu firmeza ali, Marta? Isso aí mesmo. Muito Mas, boa. Enfim, a gente veio muito pequeno para cá. Minha família, meu pai e minha mãe já faleceram. E antes de falecer, eles voltaram a morar em Santa Catarina, em Criciúma. Mas eu tenho 3 irmãos em Foz e 3 irmãos que vivem lá. A nossa chegada em Foz foi nessa circunstância. Eu sempre lembro que, vindo de viagem, eu era muito pequeno ainda, tinha menos de 3 anos de idade, 3 e pouquinho, de Curitiba a Foz só se vinha de caminhão ou de carroça, enfim, e era uma semana de viagem, no meio do mato. Uma aventura, né? Então, na verdade, a nossa região, eu sempre digo, para uma cidade, para uma região, 50 anos pode não parecer quase nada, mas muda muito. Uhum. Opa. Se você voltar 50 anos para a nossa região de Foz aqui, mudou muito. E que bom que mudou para melhor. E junto, logo, lógico, vem os problemas também, né? Verdade. Agora, doutora Marta. Então, a minha história não é diferente de muitas outras. Meu pai escolheu Foz de Iguaçu para vir morar aqui. Ele já era estabelecido em Assunção, árabe. E ele tinha tudo lá, mas ele era apaixonado pelo Brasil. E ele queria as filhas casadas com brasileiros. Então, ele veio para Foz de Iguaçu como escolha em 1959. E aí, a gente acabou sendo brasileiros também, sim, né? Por opção. Né? Eu sou naturalizada, sou de Foz de Iguaçu, me considero daqui, né? Conheci a Rita muito pequena, né? Meu irmão casou com a irmã dela. Né? Aqui e a gente brincava descalço, idades, né? As idades não. Aqui a gente só não entrega a idade, né? Mas foi no século passado. Bárbara, só tinha pronto. Pá. No milênio passado. Passado. Mas é bacana, né? Foz do Iguaçu, por essa situação toda, né? Das pessoas se encontrarem aqui. As pessoas, a maioria vem do sul do Brasil, né? Nós entrevistamos muitas pessoas aqui que vieram do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né? Outras nasceram aqui já em Foz do Iguaçu, né? Suas famílias já estão aqui há mais tempo. Mas é impressionante, assim, como as pessoas se conheceram na cidade de locais diferentes, né? Vieram de todas as partes. Sabe, agora, na verdade, a origem do nosso... A região oeste, de maneira geral, Foz do Iguaçu, a gente poderia separar o período pós-Itaipu e antes de Itaipu. Exatamente. Os pioneiros, o que chamam de pioneiros, são antes da Itaipu. A origem da maioria deles eram italianos ou alemães vindo de Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Depois, com o advento de Itaipu, em 75, em diante, 76, até 80, aí veio, digamos, gente, né, de todas as raças do Brasil inteiro. Mas os pioneiros mesmo... Verdade. E hoje já está uma mistura muito interessante, que sempre foi uma característica de Foz do Iguaçu, né? Verdade. E nós fizemos aqui, tivemos a felicidade de fazer já um programa, né, Rita, com os barrageiros da Itaipu, né? Que foi um programa muito especial também, porque muitas dessas pessoas vieram do Nordeste, vieram do Centro-Oeste, vieram do Norte, né? E acabaram fixando residências aqui, ficaram aqui, constituíram famílias, né? Verdade. E por isso que a nossa Foz do Iguaçu é assim, então... diferente, diversificada, né? Multicultural. Verdade. Em função de todas essas misturas. E assumem, né, Marta? Pega um amor pela cidade, assim, são iguaçuenses de coração, brigam por Foz. Isso é bacana, porque daí vem, Sadi, fica, não é? Isso. Constitui família e tal, e briga por Foz do Iguaçu. Mas deixa eu te contar um segredo da Marta, que ela esconde um pouquinho. Por isso sabe, que é bom entrevistar o casal, que um entrega o outro. Você que a Marta, os avós eram paraguaios, árabes paraguaios, enfim, né, da origem do Líbano e tal, que hoje sofre também dificuldade lá. Mas, enfim, daí o pai dela, eu brinco com ela como um bom comerciante árabe, ele falou, vai que negócio meu não vai bem em Assunção. Então vamos mudar para o Brasil. Mas, na verdade, ele foi e ela nasceu na Argentina. A Marta é argentina. Eu tive o privilégio de fazer a documentação dela em 82, quando nós casamos. Então, na verdade, eu brinco assim, olha. Então, pai é árabes, de origem paraguaia, árabes, né? Eu, brasileiro, de origem italiana. Ela, árabe, mas nasceu na Argentina, mas é brasileira. Então, você vê que mistura que dá que riqueza, nas famílias, né? Riqueza, e na região. Riqueza, igual a mãe. Não, é contrabando, amanhã nasceu em Pousadas também, mas... Aqui. Você vê que ninguém é perfeito, então a gente tem alguma... Você tá vendo? Eu esperava essa. Tá inclusive, bom. Tá Rita, bom. Eu sei que você vai anunciar a nossa primeira música, né, do dia, mas ontem exatamente o nosso comentário, o Márcio está me lembrando aqui, o comentário nosso no programa Front, ontem com o Guilherme Wojtkowski. Olha, foi exatamente isso, né, da questão da fronteira, né, a questão que você pode aqui em Foz do Iguaçu tomar um belo café da manhã na sua casa, aqui em Foz, você pode almoçar no Paraguai, você pode jantar na Argentina, né? Tudo no mesmo dia. Nós vamos no supermercado, nós podemos comprar em guarani, em peso, em dólar, em euro, em real, né? Então é uma cidade diferente, né? Em real a gente quase não compra nada, mas tudo bem. Vamos lá. A primeira música, olha, vou dedicar para Marta e para o Sadi, porque eu gosto muito, independente de qualquer coisa, né? Eu tenho uma admiração muito grande por esse casal. Especialmente pela Marta. A Marta é aquela, né? A psicóloga que... Gente, é uma das primeiras psicólogas de Foz, né? A gente tem que ter um pouquinho de respeito, muito respeito, né? Então, a Marta já vem de outros caminhos comigo. Eu estava no jornal, lá estava a Marta com psicóloga. Eu estava na rádio, estava a Marta. Estava na TV, estava a Marta. Ela sempre me acompanhando, graças a Deus. Então, vou dedicar a eles essa música muito bonita, né? Sérgio Mendes e Brasil 66. Mais que nada. Histórias e memórias. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mais que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Uma bela viagem no tempo. Aqui você ouve músicas que o Pegoraro acabou de falar, fazia tempo. Tempo que não ouvia, né? Música, Sérgio Mendes, então. Aqui só relíquias e mais relíquias. Mas agora, Pegoraro, vamos ouvir um pouquinho da rica história da doutora Marta Busanello, do lado profissional dela, que é bacana. Então, até você... Conversa você com ela, porque eu já sei. Então, para você fica mais bacana, você está perguntando. Você quer jogar essa responsabilidade para mim, sim, né? Sim, qualquer coisa eu fico sabendo. Só. Eu tenho uma curiosidade da doutora Marta de saber como começou, né, a sua formação, né? Eu acho que Você já estava morando aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, naquela época, não tinha muitos cursos, né, superiores. Isso. Nós tínhamos aqui administração, ciências contábeis e olha lá, né? Não tinha muita coisa, né? Na verdade, quando eu decidi fazer faculdade, nem faculdade tinha aqui, né? Fui estudar em Curitiba e lá eu me interessei por fazer faculdade em alguma coisa, né? E eu diria que é por obra divina, né, que eu acabei escolhendo psicologia e me apaixonei por psicologia e iniciei na Tuiuti, em Curitiba, e fui para o Rio de Janeiro e me formei lá, né? E desde então, em 1979, que eu sou formada, eu voltei para Foz, meu pai não estava legal, e eu decidi voltar para Foz e continuar aqui minha vida profissional. Na verdade, eu comecei em Curitiba como psicóloga infantil e acabei voltando para Foz e continuei aqui, né? Inclusive, Curitiba era famosa a faculdade, né? A Universidade de Psicologia, né? Muita gente vinha até de outros estados, outras cidades, para fazer o curso mesmo. Em Curitiba, né? É verdade. Era muito conhecido, muito especial o curso, né? Só para aproveitar, porque de repente quando a gente fala assim de uma profissão que hoje tem só em Foz vários cursos de psicologia, sim, né? É muito interessante porque você, como esposa, acaba aprendendo algumas coisas também, e sei que hoje a Marta já, não é hoje, mas de algum tempo, ela defende essa linha, né, ou essa teoria, digamos, na área da psicologia, voltada para o segmento mais, que eu digo, mais profundo da psicanálise. Mas é interessante porque a gente se conheceu depois, Marta já estava em Foz, mas eu lembro que quando nós casamos, ela já tinha, acho que, 4 ou 5 anos de formada. Estou falando de 81, 82, e já tinha, como o Rita falou aqui, não dava meia dúzia. Eu acho que era o Campana, essa colega que trabalha hoje, trabalhava no Detran até hoje. A Leila Portinho. Meia dúzia. Na verdade, a Leila Portinho foi minha colega de faculdade. Né? E a gente se formou juntas e voltamos juntas para Foz mais ou menos na mesma época. E é interessante, que veja bacana, só como muda o conceito. Naquela época, mesmo sendo um grupo pequeno em Foz, na área da psicologia, a maior resistência para o trabalho delas era dos profissionais médicos. É verdade. Então, os colegas. Foi uma luta dos pioneiros aqui no começo. Abrir consultório para fazer clínica era um desafio internacional. E a Marta e vários colegas dela fizeram isso, mas eu acho que daquela época, quem tem até hoje o consultório, a clínica e atua, é a Marta. Desde aquela época, com muita dificuldade. Hoje, lógico, que mudou o panorama, né? O setor da saúde como um todo é mais aberto a essa atuação, digamos, multiprofissional, né? Mas eu lembro que ela muitas vezes chorava. Vou desistir. Eu falei, não desiste, não. Vai lá, visita os doutores que a gente conhecia, alguns, da Santa Casa e tal, fala com isso, fala, vai indo. Depois, mais tarde, veio uma colega dela de Curitiba, né? Isso, a Graça. Que até é comadre nossa, a Graça. Aí as duas se animavam e faziam os contatos. Mas era semelhante a vender um produto, tinha que ir lá na clínica do cidadão, mostrar para ele que você era uma profissional daquela área, que você fazia parte de um contexto de ajuda do cidadão, da pessoa, enfim, do paciente. E eu me lembro que em 80, 81, eu fui convidada por um padre, que eu não lembro o nome dele, para falar sobre como educar o filho. Que bacana. Estava assim, cheio o auditório. Foi muito legal, que foi a primeira vez que eu enfrentei um público. Foi abençoada, tá vendo? Eu estou imaginando aqui, a gente vai se situando nas décadas, né? E na década de 80, e na tamanha dificuldade das pessoas, se os médicos já não entendiam, né, a profissão, digamos assim, se imagine as pessoas, né, os leigos, né, os moradores daqui, porque nós sabemos que na década de 80 as pessoas tinham também poucos estudos, pouca oportunidade na vida, né? Então deve ter sido assim difícil para você exatamente esse início dessa carreira, né? Foi um desafio. Mas foi um desafio muito, muito gostoso de você poder ver como que, em primeiro lugar, o padre era muito, muito culto, digamos assim, porque ele tinha uma noção diferente e deu essa oportunidade. E foi muito gostoso de você ver a admiração das pessoas ali, escutando coisas que nunca tinham escutado e participando, porque daí vinham as perguntas e foi muito gostoso. Hoje nós estamos acostumados a ver, né, Rita? Hoje tem programas até de televisão, muitos programas, uhum. programas de rádio, uhum. Debates, né, sobre os diversos temas ligados, né, à psicologia, uhum. à psicanálise, enfim, hoje muito mais o conteúdo, né, está à disposição nossa. Mas você já pensou, você pensava em, na década de 80, Rita, consultar nossa. Um psicólogo, uma psiquiatra? A Marta. Era de graça. Era diretão ali, ó, é tranquilo. Interessante que mudou um pouco essa imagem, mas até hoje alguns amigos falam, mas eu uhum. não vou, eu não estou doido, porque exatamente isso, você isso. deve ir para não ficar doido. É, mas é a noção assim. Que se tinha, né, que esse profissional atendia só doidos, né? Uhum. E isso mudou muito, evidentemente, com as Ou faculdades. Ou mesmo o próprio profissional, aquela doidinha. Vai lá na doutora, não, mas aquela doidinha, né? É. Poxa vida, porque a psicóloga é doidinha, então... É. Complicado. Mas foi complicado. Um início difícil, a Marta sabe, ela superou. A gente quer até aproveitar aqui a audiência para você que está nos acompanhando, que é acadêmico dessa área, não desista, estude, tem que estudar muito, ela estuda até hoje. Verdade. A mesa dela se preparando. É uma Sim. sala com mais de 500 livros, todo dia estudando, porque é uma área que requer muito conhecimento e é um processo muito dinâmico, né? É então, verdade. Não desista, a Marta conseguiu, trabalhou bastante e hoje está aí. É verdade. Qualquer coisa, consulta aqui a doutora. Ah, então, doutora Marta. Só de onde. A Marta agora, porque eu sou dos antigos, né? Porque a TV, quando a gente fazia, levava a Marta quase que amarrada, né? Sim. Porque ela sempre gostou muito. Ah, me chama para escrever, para falar, não, né? Mas era no Metrópole ainda, imagina quanto tempo, né, Marta? E agora, onde é que está o consultório da doutora Marta? No final eu vou dar o endereço completo. Olha, com telefone, fazer um merchan, vai fazer um... Página no Facebook, tudo isso. Mas pode falar agora. Mas pode falar, ó, sentiu? Sentiu firmeza? Fala Faz agora. Faz o seguinte, fala agora okay. e depois no final do programa de novo, reforçamos novamente. O consultório da Marta hoje é aqui na Vila Maracanã, na Rua Rio Grande do Sul, 590. E no final daí eu passo os contatos telefônicos, se vocês precisarem de alguma informação. Mas olha quanta surpresa, vendo? O Sadia é cheio de... Então, nossa vizinha aqui, né? Nós vizinha estamos também aqui no Maracanã. Então, bacana. Vai ser bem fácil. Mulheres na Transamérica? Ah, coisa chique. Agora nós vamos chamar o quê? O Dindim? Então, beleza. Mas antes do Dindim, participa aí o WhatsApp 88282828, pelo horário. Nosso telefone 3028-2828, aquele que a Rita gosta de ouvir tocar aqui no estúdio. A nossa fanpage, né? Transamérica Foz. E você concorre no final do programa, então, a um bolo da Bolo Doce Brasil. Há um passeio com direito a dois acompanhantes no Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, e uma dezena para carro ou chave, feito com cristais tchecos e olho grego da Thea Bijuteria. Vamos lá? Ah, tá, eu estava aqui, ó, trocando figurinhas aqui. Vamos lá, sim, chefe. Peraí. Depois do din-din, a gente já entra com BJ Thomas, Rock and Roll Lullaby. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica, oferecimento. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. E Pomar Empório, na Marechal Deodoro, esquina com Xavier da Silva. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Causos,

Ela disse que estava muito bom. Disse para você, olha, tchim-tchim. E daí, terça-feira, quem sabe você vai ter o teu. Vamos lá, vamos torcer para que você ganhe, tá bom? Um abração para você. Com você, Pegoraro. Vamos lá, então. Comendo bolo ou não, né? Nós temos que conversar aqui, né? Bater o nosso papo aqui, nossa conversa gostosa com a doutora Marta Busanello, com o Sadi Busanello também. Desde a chegada deles aqui em Foz do Iguaçu, já passamos aqui pela parte profissional, né? Uhum. Eu queria perguntar para os dois, na verdade, assim, como que vocês encontraram Foz do Iguaçu, né? Como que era aquela Foz do Iguaçu antes da Itaipu Binacional, aquela Foz do Iguaçu com 10, 15 mil habitantes, né? Uma cidadezinha de interior, né? Do Paraná, longe de tudo, né? Essa de Foz do Iguaçu era longe, você mesmo disse aí, levavam aí uma semana, 4, 5 dias para chegar aqui, dependendo da viagem, né? É interessante, você falava aqui há pouco da questão da moeda, né? Uhum. Que aqui você... Eu não viajei muito, mas conheço alguns destinos fora daqui, bem menos que o Pegoraro, evidentemente. Que é isso? E, na verdade, você vai, às vezes, para centros importantes. Você pega, por exemplo, Nova York, você pega Rio de Janeiro, sei lá. E não tem a facilidade de uma vida, né, de um entrosamento de comercial e social como tem aqui. Muito bem lembrado, aqui você faz câmbio de qualquer moeda. Verdade. Então, quando o pessoal comenta, e a gente participa de algumas reuniões, como que é Foz do Iguaçu hoje, ou como foi no passado, e ela vem evoluindo, evidentemente, sempre digo, olha, é uma cidade, uma região ímpar. Nós temos coisas ruins aqui por ser fronteira. Sim. Mas nós temos algumas coisas aqui que nenhuma parte do mundo tem. Uma delas é esta. A realidade de você vir aqui com qualquer idioma, qualquer moeda e ser atendido e fazer o câmbio. Parece uma coisa você assim, mas não é. Sendo entendido, né? Qualquer pessoa do mundo todo cai aqui em Foz do Iguaçu, ele se vira, né? As pessoas atendem ele de alguma maneira, né? Falando um pouquinho da língua, um pouquinho outras línguas, né? Rola ali um portunhol, uma coisa assim diferente. Mas te respondendo de forma bastante objetiva a tua colocação, eu diria o seguinte, Foz do Iguaçu viveu desde 1914, que foi quando foi criado o município, vários ciclos, né? Que, aliás, faz parte da história da cidade. Eu diria que até Itaipu, Foz do Iguaçu não era um grande centro reconhecido. E eu lembro, né, porque a Rita dessa época também, os pioneiros aqui e o primeiro prefeito eleito, então assim, jovem, era o Osiris Santos, né? Isso. E até é interessante porque você faz parte desse meio hoje. E o prefeito era o Osiris Santos e o governador era Ney Braga. Ney Braga. E estava apoiando o então candidato Paulo Pimentel. Eu era bem pequenininho, mas eu sei da história. E o meu pai era um dos vereadores daqui da época, que tinha na época 7 vereadores. E eles lutavam para que essa cidade fosse conhecida. E eles iam, meu pai me contou esse relato, eles foram a Curitiba nessa audiência com o governador para fazer dois pedidos. Ver uma maneira, olha como é que é a evolução das coisas, e hoje a gente vê... E com certa tristeza, né, muitos gestores públicos gastaram tanto dinheiro em vão. E eles foram naquela época, eu estou falando de 61, 62, por aí, para que o governador ajudasse o município de Foz, a prefeitura de Foz, a consertar a única patrola que tinha, que era o equipamento para consertar, e para ajudar a divulgar esse destino que era as cataratas. Já tinha essa beleza, lógico, não com essa estrutura, já tinha lá dentro outra das cataratas, e eles foram lá pedir ajuda. Né? Foz do Iguaçu, nessa época, não tinha energia elétrica. A gente era abastecido aqui pela nossa realidade local. Então, olha a evolução que teve. Então, eu digo assim, a cidade mudou muito e ela começou a ser mais conhecida e ela cresceu em termos populacionais e ela se transformou junto com seus problemas depois da Itaipu. Né? Eu entendo que foi um ciclo importante, até porque... Foz do Iguaçu acabou recebendo pessoas de outras cidades, né? Veio também, forçosamente, com o profissional de Itaipu, a necessidade de aumentar o nosso nível cultural, acadêmico. E hoje a gente vive, 30 e tantos anos depois da Itaipu, uma realidade de Foz poder ser um centro universitário acadêmico. Isso é muito importante, que eu acho que é um importante ciclo que estamos vivendo. É um caminho, né? Um caminho, um futuro caminho. E a doutora Marta lembra da Avenida Brasil, doutora Marta? Eu lembro da Avenida Brasil, eu morei na Avenida Brasil, apesar do meu pai vir para cá com, digamos assim, com dinheiro para poder alugar uma casa boa que não tinha, E a gente foi morar numa casinha de madeira. E indo para... Quando chovia, a gente ia para a escola, tinha que colocar saco plástico nos pés. Né? Para a gente ir para a escola. Vermelho. Barro vermelho. Eu estudei no colégio... como é que é? São José. São José. Né? Era Instituto então, São José, né? Que isso. Agora já começa. Isso, com aquele uniforme azulzinho. Isso, né? Isso. Marta, você fala da casa, é ali é onde está o Bradesco, Sadia, ali que você não, fala? Não, ali não foi depois. Posso fazer um comercial? É no fundo onde estaria hoje a loja Doidona Brasil ali. Também? Não. Também não? Eu não. Morei, sabe aonde? Nós vamos atirando, né? Nós vamos achar o lugar achando. Ainda. Sabe aonde que era o Diplomata? Certo. Do lado do Diplomata, era bem alto, tinha lá subida. Umas casinhas subida. E tá. A gente tinha que descer assim uma rampa. Uma quadra para baixo hoje. Tá. Ali que a gente morou bastante. Porque continua, até o Diplomata tá lá, né? Isso, pelo menos a estrutura. Isso. Então era ali pertinho. Isso. Tinha casa Jerusalém também por ali? Isso. Então tá. Porque eu lembro já, Marta, ali, onde é hoje o Banco Bradesco. Bradesco, daí. Uma meu casa pai linda, gostosa, é, né? Isso aí, uma meu delícia. Pai construiu e a gente e a mudou loja pra do lá. Teu pai, colado com o Calcipag ali, que era o Sinestar, né? Isso. Tinha o Sinestar e aí tinha a loja isso. dele. Isso. Como é que chamava a loja? Lojas Dummin. Lojas Dummin? Secos e Molhados. Ah, no começo. Isso. Aí que gente, naquela época era Secos ele fazendo e a saladinha, ele fazia ali uma saladinha boa. Ai, que delícia. Muito bom. E aliás, a Vida Brasil era um show. Aliás, são lindas as histórias dessa época, né? São, nós tivemos são. Aqui pessoas, né? Como a Lote Ferreira, isso, como a professora isso. Carminha também, isso. que morou lindo, ali lindo, também, lindo. Né? A Vida Brasil tem histórias, ela é nossa... Tudo conhecido. É verdade, mas ela tudo é Marta. Tudo na nossa época. Tudo na e nossa é verdade. Época. E a Avenida, mesmo com barro, ela era uma atração, era maravilhosa, era todo mundo se encontrava, né? Isso. Que continua, viu, Sadi? Quando eu quero matar a saudade do pessoal, aí eu vou todo sábado, você desce de manhã na Avenida Brasil, dá uma paradinha ali no teu xará, no Sadi, Magazan, e ali você encontra, ontem encontrei o Dr. Fava, olha que delícia. Aí você vai batendo papo e relembrando. A Avenida Brasil tem algumas curiosidades, né? Ontem, por exemplo, eu saí com a Yáscara, com a minha esposa à noite, vamos fazer um lanche, vamos comer um sanduíche na cidade e tal. Você começa a rodar a cidade e não tem nada na Avenida Brasil. À noite, não. À noite, né? É verdade. É uma avenida que tem uma história tão grande em Foz do Iguaçu, tem um comércio, né? Uhum. Os bancos, tudo na Avenida Brasil. E você não tem um lugar para você aproveitar a noite, né? Desfrutar verdade. Ali. Por enquanto. Alguma coisa. Por enquanto. Né? Porque bom, Rita. Por você enquanto. Tem novidades. Tem novidades. Agora a coluna social nós com vamos o Rita Araújo. Isso aí, pega horário, gostei. Nós vamos ter a rua 24 horas, hein, Sadinho? Noturna que historicamente nós vamos ter a 24 Brasil, horas. Ela mudou agora para Schimmelpfennig, né? Uhum. Que estava sendo ali mas o centro. Mas nós vamos ter a rua 24 horas em Foz do Iguaçu. E lembra no antigo prédio que a Marta teve muitos anos o consultório, né? Como é que chama ali? Metrópolis. Travessa Júlio Paza. Travessa Júlio Paza. Não. Não é Cristiano Eres. Cristiano Veres. Que é vizinho da outra. Isso. Ah, tudo ali, tudo é travessa, parecido. Né? Cristiano, não sei o que, tudo Cristiano é travessa. Cristiano Eres, que foi um dos pioneiros ali, de Foz também. Ali está um projetinho. Então, 24 horas, né? A rua 24 horas naquela travessa. Naquela travessa. Olha que maravilha. Aí a Avenida Brasil gostei começa... Gostei da novidade, gostei, novidade, Rita. Aí. Vamos ali, ó, só bom, botando o dedinho aqui. Ó. Porque exatamente o comércio, principalmente noturno, mudou, migrou nessa de ali para Jorge Schimmelpfennig, né? E ali nas imediações, onde estão os barzinhos todos, restaurantes, né? Uhum. Casas noturnas. O maior ponte hoje à noite é naquela região. E lindo, né? E a Avenida e lindo, Brasil né? abandonada, né? Você aliás, passa... se a gente olhar, né? Se você olhar os grandes centros das grandes cidades, São Paulo, Curitiba, Rio... O centro pioneiro, quase todos eles estão meio que abandonados à noite, pelo menos à noite. Né? Algumas cidades não, estão é verdade, com projetos é novos. Verdade. E aí, inclusive, é ruim, porque pode trazer... A gente sempre coloca aqui, né, que Foz do Iguaçu, para o turista principalmente, né, o turista quer andar na cidade, né, quer conhecer os pontos turísticos, lógico, mas quer também ver o comércio local, ver a avenida principal, né, que é a Avenida Brasil. Depois, no final do programa, tem uma pergunta, né, para o uhum. casal sobre o museu, né? Ah, claro, isso aí tem sempre. São dois votos, hein? Do Sadinho e da Marta. Já que estamos falando de Brasil, museu. É bom sempre lembrar que a Brasil, no passado, eram duas mãos. O vai e vem, né, ali? Calçamento muito ruim. Uhum. Você vai lembrar aquele buraco ali perto da Pernambucana ficou anos ali, né? Verdade. Nossas enchentes então, ali eram... A rua também, a Avenida do Centro também já sofreu grandes problemas de infraestrutura. Hoje tá mais bonita. É, mesmo com as bolas tá bonito, né? Então, nós vamos de música agora, com bola ou sem bola, né? Chico Buarque e Simone, pra o Sadi e a Marta relembrar daqueles tempos, ai, de muita paixão. E Holanda? Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Esta canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor, romântica, sem procurar a justa forma. O que me vem de forma assim tão caudalosa? Te amo, te amo eternamente. Te amo. Se me faltares, pra morrer, quero morrer contigo. Minha solidão se sente acompanhada. Por isso, às vezes, sei que necessito teu corpo. Descoberto a minha pele, vai despindo aos poucos. Me abris o peito quando me acumulas de amores, de amores. Se alguma vez me sinto derrotado, eu abro mão do sol de cada dia, rezando o credo que tu me ensinaste. Olha o teu rosto, a ventania, Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda. Thank you. histórias e memórias. Ai, ai. É, o papo aqui é bom, a gente nem sabe quando entra, quando não entra. Eu tenho microfone aqui, Márcio? Tenho. Por favor. Bom, Pegoraro, você tem uns abraços aí, não tem? Não funciona sem abraço aqui, né? Programa, no decorrer do programa vão chegando as mensagens, os telefonemas, né? Queria mandar um abraço lá para São Miguel do Iguaçu, para o Luciano Velter. Aliás, nessa semana nós tivemos lá, Rita, em São Miguel do Iguaçu. Eu tive o prazer de entrevistar alguns moradores daquela região de São José do Iguaçu, de Santo Alberto, o seu Maurício, o Tadeu, o Luciano mesmo, o José Valdemar Adams. São pessoas pioneiras na região, Rita, e agricultores que vieram, as suas famílias lá do Rio Grande do Sul, e compraram suas terras onde era o Parque Nacional do Iguaçu. Olha! Então já existia o Parque Nacional via decreto, né? E uma colonizadora vendeu também esses lotes rurais para esses agricultores, que de boa fé também compraram os lotes, escrituraram os lotes nos seus nomes. E depois veio o administrador do parque com os militares, né? E houve a retirada dessas famílias de Santo Alberto, então, para uma nova região ali perto mesmo de São Miguel do Iguaçu. Houve uma regularização fundiária, tirando esse pessoal de dentro do Parque Nacional. Só que você imagina, Rita, naquela época, na década de 70, isso foi no início de 70, existia já em Santo Alberto, então, dentro do Parque Nacional, campo de futebol, igreja construída, as residências dos moradores, escola. Então, tudo funcionando já ali como um distrito, né? E olha, todas essas famílias foram... Cemitério. Então, tudo isso foi retirado de dentro do parque, começado, então, uma cidade nova ali, São José do Iguaçu. Então, foi muito importante. O Luciano lá está nos ouvindo. Nós vamos continuar em contato lá, porque a história é muito rica, né? Bacana. E nós queremos aí também estar transformando isso num, quem sabe, num livro aí futuramente, que é uma história linda. Verdade. História do Parque Nacional do Iguaçu. E é bela, a história verdadeira tem que ser, né, registrada, né, essa de não inventar. Exatamente. E para não esquecer, né, porque essas pessoas, nós chegamos a essa conclusão, até essa de importante, porque essas pessoas já estão aposentadas, agora seus filhos já estão tocando ali as suas propriedades, né? E se não contar essa história enquanto tem esse vínculo, né, familiar, existe esse conhecimento sobre a história verdadeira do que foi, depois isso vai se perdendo, fica muito mais difícil, né, de recompor aí os fatos antigos. Agora eu vou perguntar para Marta, agora eu sabia de romance, né? Como tudo começou, ai, esse amor aí. Quem que começa, Sadi ou a Marta? A Marta, né, Sadi? Pode ser. O Sadi vai falar ela mentira. Ela é um pouquinho mais tímida, mas eu vou dar as deixas para ela. Ah, vai dar as deixas, isso é bom, né? A Rita lembra, na verdade, a gente se conheceu através do nosso estimado amigo dentista, doutor Júlio César Sá Ferreira. Isso aí. Era um dentista aqui de Foz, hoje está em Curitiba, São Paulo, enfim, viaja o mundo. E ele era muito meu amigo, era meu dentista particular. E a gente estava num evento social, se eu não me engano, nessa região que hoje está o Hotel Salvati, que tinha uma casa noturna, uma boate conhecida ali na época. E ali acho que foi o meu primeiro contato assim mais direto com a Marta, 80 para 81. E como tudo que é bom e é certo tem que ser rápido, um ano depois, um ano e pouquinho depois, a gente estava casado. Então nós casamos em março de 82. Dia 27, acertei? Uma dentro aí, Marta. Não mentiu, né, Marta? E foi assim que a gente se conheceu, foi interessante. Não, ele está omitindo. Ah, ele está omitindo. Porque ele foi muito atrás de mim, então está omitindo. Ah, essa parte conta sempre verdade, os homens. Conta a verdade. É verdade. Conta, senão eu conto. Não, mas não é. Sabe o que é? A Marta fala que eu estava em alguns eventos sociais no Carimã, não sei aonde, que eu chegava no Caltri, que na época era o top, né? E que eu chegava e falava com ela, e cumprimentava e tal. Mas eu não lembro. É que eu brinco que na época eu era um galã. Muita gente, né? Então o que acontecia? Eu falava, tá vendo? Eu tá falava vendo, com de moças, mulheres bonitas. Então, falei, ó, até então, até o dia que a gente teve um contato mais pessoal ali no... Esqueça o nome, enfim, era no Hotel Salvati que tinha. essa casa. Era uma botinha que tinha lá embaixo, que você desfilava. Do Salvati, a bota do Salvati, então, que eu admiro. Até então eu não te conhecia, para mim você era mais uma na multidão, e ela fica meio brava. Mas na verdade, tem que ficar. Eu entendo que a união de duas pessoas, e a gente é prova disso, nós temos dois filhos, estamos juntos há tanto tempo. Nossa, muito tempo. É um propósito maior de Deus e hoje eu creio nisso, né? Uhum. Porque não sei se você sabe que ela ia e você conheceu ela namorando com outro rapaz que ia embora, depois não deu certo. Né? Sim, mas a gente pula. E ela ia para a Suíça. É, sim, mas pula essa parte. Essa parte. Ela terminou esse noivado com esse rapaz e aí ela mudou para Foz, mas nesse meio tempo ela ia para a Suíça. Verdade. Então eu falo, olha o que Deus te livrou. Você ia para a Suíça. Lembra, agora? Ia casar com um gringo daquele chato, que ia ter muito dinheiro, eventualmente, mas não ia te dar a atenção que eu te dou, os filhos que eu te dou. Olha como Deus é bom. É verdade. Concordo aí, Marta, né? Concordamos, vou ter que concordar, sim, né? Sim, tem que concordar, sim. Porque senão a gente ia perder a Marta aqui, sabe? Isso Deus, é histórias e memórias, né? Bacana, né? Esse programa é bacana, por causa disso. Sai cada coisa, né? Cada caos. O que ele omitiu alguma coisa aí, Marta? Pode, agora é sua vez. Não, do conhecimento, acho que foi isso. Né? Acho que, de um modo geral, foi isso mesmo. Foi isso. Né? Mas foi o Ele foi um só omitiu rápido. Que foi no Oeste que ele se encostou em mim e não saiu mais. Ah, sim, é verdade. Aí a família se reuniu, acho que você lembra, havia um tradicional ali, grito de pré-carnaval. Sim, que era feito no antigo Oeste, que hoje é o. O Max fazer Supermercado. Que é. E de fato, estava toda a família e eu fui com o Farid. Farid é o irmão dela. O único irmão vivo, o homem, o resto são tudo mulheres. E depois de umas duas, três doses, ele chegou, encostou em mim e falou, olha, essa é minha irmã, rapaz. Você cuida bem dela. Eu falei, não, pode ter certeza que eu vou casar com ela. Mas foi o primeiro encontro. Que determinação. E na verdade, a gente casou um ano e pouco depois. Estamos juntos até hoje. E nessa Foz do Iguaçu, nessa Foz do Iguaçu, além do velho Oeste, né? Paraná Clube, né? O que tinha para se fazer? Quando você começou a namorar, de fato, o que se fazia no namoro nessa cidade? Tinha alguns teatros, né, que vinham umas travestis, assim, que vinham fazer apresentações extras, lá no Carimã, né? Vira e mexe tinha, assim, teatros, apresentações, o cinema artística, mesmo. Né? Vinha Roberto Carlos, para o Cine Iguaçu. Isso. Era o Salvati, que a gente se reunia lá, a gente se encontrava. Uhum. Inclusive, tinha desfiles de moda lá. Um pouco também. Antes que isso, o Cinestar era o palco de grandes apresentações. Verdade. Eu lembro que eu, ainda bem jovem, fui assistir um show que, na época, ele era o top no Brasil. Franquito? Nelson Ned. Ah, o Nelson Ned. E lotava, se bem que a lotação era 200 lugares, né? Sim. Então, haviam. E mais tarde, como a Marta colocou, também já tinha muita atividade ligada à questão, não muito como hoje, mas ligada à questão de esporte, né? Tinha, tinha, verdade. A pesca ao dourado era um evento que eu acho que hoje não existe mais. Mas a não tinha muita opção, não. Que, aliás, continua hoje, embora a cidade cresceu, né? A gente eu digo que tem, mas ela está um pouco desordenada, né? A gente ia muito também nas cataratas, né? Tanto do lado argentino como aqui. Se reunia a galera, né? Verdade. E íamos passar o dia lá. Então, piquenique. Isso. Faziam piquenique. Era muito gostoso. Nas churrasqueiras lá, onde hoje é o Porto Canoas lá. Entravam na água também. Isso. Com esse muito calor, gostoso. Né, de 40 graus em Foz do Iguaçu, não tem lugar melhor, né? Interessante que você está falando, isso aí era uma atividade que as escolas promoviam também, naquela época. No museu, faziam uma visita no museu do parque também, né? E aquele museu era lindo, agora era muito, lindo, muito bonito, né? Aquele museu era... E era um ponto atrativo, né, também do iguaçuense, não só dos turistas que passavam por lá também, mas do iguaçuense, né? Nós temos lá os livros de registro, né, das pessoas que passaram lá, muita gente aqui da cidade e anotava o nome lá. A Marta acabou esquecendo, mas ela vai lembrar, porque ela fazia parte, inclusive, a cidade era menor, o nível social também era mais restrito, mas o Country Club foi um espaço muito importante de lazer, de baile, de piscina, de encontro da moçada na época, né? Até, digamos, a década de 80, por aí. Vôlei, do Caco, né? Tinha o judô, depois tinha o karatê, as duas modalidades, assim. Todo mês tinha torneios estaduais, e tanto é que o Caco foi um... internacionalmente reconhecido, né? Excelente atleta. Então era uma coisa bacana. O Country Club foi um grande centro de promoção e de recepção dessas áreas mais. O encontro, né? O nosso encontro da tarde, a gente passava a tarde toda no Country. No Country Club, uma delícia, né? Então, e sei lá, agora as coisas mudam, né? Tudo muda. Fazer o quê? É verdade. Então, que, ah, vamos chamar para o horário. Então, falando de din-din, mas Sam antes do din-din. Não, deixa a gente conversar, né? Sam, ela aqui. Não, ela só quer saber do din-din ali, ó. Senão também não tem programa, né? WhatsApp 45882828. Ainda você pode participar. A fanpage Transamérica Foz e o fixo 3028-2828. É, os brindes aqui que você vai estar concorrendo, o Sadi e a Marta vão fazer o sorteio para a gente hoje, é um bolo da Bolo Doce Brasil, passeio com direito a dois acompanhantes ao complexo Dreamland, Iguaçu Park Show, inclusa as três atrações, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo e até a Biju. Então, gente, vale a pena, liga, participa, estamos aqui. E os nossos entrevistados de hoje aqui com a gente, super gente fina, lembrando, né, o Sadi Busanello e a doutora Marta Busanello. E agora o Pegoraro vai querer fazer a entrega, né, dos livros enquanto vamos para o din-din. Fala aí, Pegoraro, fale. Entrega solene, né? Entrega solene dos presentes aqui do Histórias e Memórias. Beleza. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Doce é sentir. A Thea é especializada em bijuterias católicas, escapulários, terços e rosários produzidos artesanalmente. Trabalha com metais nobres, cristais e pedras preciosas brasileiras. E a novidade Thea. Peças finas e exclusivas para noivas. Sempre linda, elegante e protegida com Thea. Ateliê na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 47, Shopping Mercosul. WhatsApp 9982-3392. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. Sarcófago. Urna utilizada para conservar o corpo de pessoas importantes no Antigo Egito. Aqui na Transamérica, também serve para guardar músicas que fizeram muito sucesso. Tira a poeira e abre essa tumba. E é o que interessa pra nós. Sarcófago. Só a velharia das boas. Eu vou contando as horas. É antigo, mas tá bem conservado. E o mais importante, tem a marca Transamérica. Sarcófago, todo domingo, 10 da noite. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as Músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Bom, gente, olha, eu conversei aqui, mas a gente... Ah, eu conversei é danado. Nós ouvimos Roy Orbison, Pretty Woman. Que linda música, não? E agora a gente... Gostou, né? Mas aqui tem gente já esperando a próxima, né? Márcio, Samela, Pegoraro, Sadi, Marta e Áscara, tá vendo? Aqui é um show, gente, mas tá um conversê danado. O intervalo é tão bom quanto... Mas eu tenho que mandar um abraço aqui, Pegoraro, pra Dona Cláudia. A Dona Cláudia, lá do Ouro Verde, que entrou em contato com a gente e gostou muito da história do Sinestar, que ela é da época do Sinestar, e parabenizando, lógico, o Histórias e Memórias, né, por estar com essas recordações, fazendo-nos voltar ao tempo com essas belas recordações. Porque nossos, Dona Cláudia, um abraço para a senhora também, muito obrigada. Os nossos entrevistados aqui, eles são escolhidos a dedo, eles são especiais, as histórias são... para a gente relembrar juntos aqui. Então, de repente, se a senhora tem também uma história, a senhora vai vir para cá, hein? Vai vir contar aqui no Histórias e Memórias para a gente relembrar juntos. O que você achou aí? Dona Cláudia é da época boa, da época de ouro. Bacana, obrigado, Dona Cláudia, aí, né? Nossa ouvinte. E é importante a gente ir destacando os períodos, né? Década de 50, 60, 70. Olha, o que, que você fazia na cidade, como é que era a Avenida Brasil, como é que era, né, a diversão, justamente para isso, né? O Verdade. Programa é para a gente ir lembrando, né, o que tínhamos aqui em Foz do Iguaçu. Eu sou forasteiro em Foz do Iguaçu, né? Cheguei aqui em 89 para já direto para o Parque Nacional do Iguaçu, mas a Rita Araújo aqui, minha partner aqui no programa, já nasceu aqui, é iguaçuense. Verdade. Então, o que eu não sei dizer e o que eu não lembro, a Rita mata aqui, né, Rita? Mas o bacana, Pegoraro, o teu, né, é o tempo, né? Você fala 10, 12 anos, mas o que você assumiu, você é um iguaçuense de coração. Então, ele busca, Sadia, ele vai atrás da história, ele pesquisa. Então, quando a Yáscara é responsável por essa... Por essa dupla aqui, né? Então, olha, Rita, tem alguém que pensa como você. Tem que contar a história de Foz, gente. Ela tá muito esquecida. Aí encontrei aqui, graças a Deus, ele é um iguaçuense de coração. Ele ama então, tanto quanto a gente. Eu posso fazer um comentário? Eu tava conversando com ele aqui em off. A gente mora aqui há tempo, né, Rita? Isso. Bom, eu nasci, né? Eu brinco que desde graças 1915. A Deus. Nossa. O pessoal fala, é antigo desde 1915. 1915. Mas, na verdade, depois você tem que contar a história do posto de gasolina lá na Baixada da Brasil. Do seu Araújo. Já contou essa história, não? A gente tenta tirar aos pouquinhos dela essas histórias. Mas reconhecer o trabalho que o Pegoraro fez durante o tempo que ele esteve, ainda está, mas enfim, no comando da direção do parque. O parque tem umas histórias interessantes com a cidade de Foz, algumas de amores, outras de sabores. Mas ele vindo de fora, sem esse vínculo direto na época com a sociedade, com a cidade, fez um trabalho excelente, né? A gente acompanha por trabalho de outros conselhos que a gente faz parte como voluntário. A dedicação dele, eu estava aqui em off reconhecendo esse trabalho, que o trabalho, quando é bem feito, né, independente do setor de quem faça, a gente enxerga de longe o que é, digamos, reconhecido, um trabalho planejado, dentro de princípios honestos, né, e que não visa o interesse pessoal. Isso. Né? Então, aproveitar agora. Isso. Agora sim, ao vivo, dar os parabéns pelo trabalho que ele fez e vai continuar fazendo pela cidade. Vai continuar, sempre. Olha, assim, já fico emocionado aqui com esses comentários, mas depois que a gente deixou, né, a chefia do Parque Nacional, foi em abril, eu conversando com a Yáscara e os filhos em casa, né, falei, agora vamos fazer o quê, né? Agora vamos para outro parque, vamos para outra cidade, vamos para outro lugar, né? E a decisão foi familiar, né? Não, vamos ficar aqui porque nós gostamos de Foz do Iguaçu, a Yáscara está engajada aqui também, né, nos processos aí, os filhos adoram, amam, né, Foz do Iguaçu, os amigos estão todos aqui. Verdade. Porque é uma vida já dedicada aqui, né, uma década, mas que foi muito intensa, né, essa década. E como nós trabalhamos aí desde 2009 praticamente com o projeto Memória das Cataratas, né, fizemos lá agora recentemente um museu dentro do parque, devolvendo, né, o museu para a cidade que tinha, né, nesse museu antigo lá, onde é hoje a sede administrativa do parque, né? Então, trabalhando com essas memórias, nós resolvemos, então vamos ficar por aqui. E aí agora veio o programa também, né? Com a Rita, com a Samela, com o Márcio aqui também. Cada vez mais engajado, eu acho que o nosso lugar é por aqui, Sadia. Eu te agradeço. Graças a Deus. Agradeço também as suas palavras aí, mas que realmente nós fizemos esse vínculo familiar, vínculo profissional, vínculo de amizades, né? Que está se consolidando a cada dia, graças a Deus. Verdade, quando soma a gente tem que amarrar, né? É verdade. Aí se o troço está diminuindo, você diz, oh, tchau! Posso contar uma história que está ligada à nossa história, mas tem a ver com isso que ele coloca, que é o iguaçuense que chegou ontem ou que chegou hoje, mas que é daqui da terra e que a gente deve receber bem sempre, independente do nível ou não. A Marta vai lembrar, quando nós casamos, a história do casamento é interessante, porque eu estava conversando aqui em off há pouco, que ela era presbiteriana, então quem fez o casamento dela comigo foi o pastor Rubens. Ah, que e como eu era católico na época, bastante relaxado, mas era católico, eu falei, eu só caso com o pastor, eu não caso. Eu caso se tiver um padre no meio. E ela concordou, eu falei, padre não, bispo. Tá vendo? E eu era amigo do Dom Olívio. Querido, então o nosso casamento foi feito pelo Dom Olívio e pelo pastor Rubens. Mais do que mas é onde que a gente casou? Nós casamos dentro da Itaipu. Olha! Lá na vila, na igrejinha da Itaipu, porque na época, hoje já não existe mais essa diferença, mas você vai lembrar, havia muita separação entre o povo da cidade e o povo da Itaipu. Então o meu esforço era, bom, eu vou casar, é um evento importante para mim e para alguns amigos, né? No fim deu mais amigos do que a gente pensava, quase 200, e nós casamos lá. Para mostrar que nós não temos que ter separação de quem chegou depois, ou ontem, ou recente, né? Verdade. Desde que venha para somar. E foi uma festa bonita, uma demonstração que a gente tinha no próprio casamento nosso, mostrar que Foz do Iguaçu é uma cidade internacional. E é verdade. Que bacana, hein, Marta? E por isso, gente, mais do que abençoado. Verdade. Ai, o doutor Rubens, eu gosto tanto dele. Esse programa surpreende, né? Cada domingo Olívio, é um programa nossa, saudade, especial, né? É. Marcou, deixou muita coisa boa para a gente aqui. Dom Olívio, você chegou a conhecer Dom Olívio, Pegoraro? Eu cheguei aqui, ele estava aqui, sim, né? Trabalhando. Então, né? Que o pessoa, Dom Olívio foi um esforço grande, você vai lembrar, porque na época eu era repórter do jornal Estado do Paraná, aqui na sucursal com o Chico de Alencar. O grande trabalho para abrir a diocese aqui, né, a cúria, foi do Bordim, do Sr. Antônio Bordim. Verdade. E um grupo de pioneiros, faz parte da história. Então a gente acompanhou, eu lembro que eu fiz uma reportagem anunciando a criação, depois a posse do Dom Olívio. E a gente ficou amigo por vários trabalhos de cobertura jornalística na época que a gente tinha militância. E aí na hora do casamento convidei, ele topou. Depois, 10 anos depois, a gente fez uma reunião lá no Hotel Dom Pedro, que o Sr. Ricardo era um dos padrinhos nossos. Com o Flavinho Geller, que também é da outra emissora e tal. E o pessoal, o Toninho Ciro, que era padrinho, enfim. Juntamos os padrinhos, que davam os 10, os que estavam vivos, e o Dom Olívio e o pastor para fazer a lembrança dos 10 anos de casado. Bacana. Aliás, que saudades do Toninho Cirilo, né? Que foi o responsável por trazer a Transamérica, né? É verdade. Foz do Iguaçu, né? É verdade. Foi o responsável, nós devemos muito para ele. É ali que eu comecei. Ali na FM 97. Muito bom. É, época maravilhosa, né? E rádio é rádio, né? A rádio tá no coração. Agora, Sadi, você lembra da bomba, então, né? De gasolina no Posto Esso, Avenida Brasil. Isso. Frente às casas pernambucanas. Isso. Na época, acho que tinha um ou dois postos de combustível. Aí o Texaco lá perto lá do batalhão. Que era da família do... Menon lá. Menon, né? Isso aí. Depois veio a família do sogro do Lobato, que abriu também na Brasil. Sim, né? Sim. Mas o do pai mas foi o primeiro. Mas o seu pai era o primeiro. O primeiro. Exatamente. Então... A bomba primeiro, ali de primeiro telefone também, Rita? Também, o primeiro telefone tá, de Foz está lá com o Pegoraro. Está lá no nosso eu museu. Eu já digo o Pegoraro, está lá no museu, lá. Né? Enquanto o Pegoraro estiver por lá, o telefone fica. Se não, vem telefone, vem. Telefone maravilhoso. Maravilhoso, né? Aqueles assim. Você sabe, Rita, aqui, que ó. Olhando, eu tenho alguns arquivos fotográficos que foram juntados na época do trabalho do jornal. Jornal que hoje mudou bastante também a forma de fazê-lo, né? Verdade. Mas eu tenho uma foto dessa época com o posto de combustível do seu pai. Vou ver se eu acho lá. Acho que você deve ter. Olha, também. Começou com manivela. Bomba na rua com manivela. Dizer para o Sadi ficou... que nós estamos resgatando essas fotografias também para o livro, né? Nós estamos começando a produzir um livro aqui de histórias e memórias, né? Justamente com todos esses depoimentos, né? Bacana. Esses causos importantes aí, nós queremos as fotos editar. Com devido crédito, né? Com certeza. Sabe, assim, bacana. A participação. Então, já consegui bastante fotos com o teu xará lá, com o Sadi Carvalho. Tem bastante. Então, e principalmente da Avenida Brasil, né? Que ele faz bastante com a Avenida Brasil. E é assim que funciona, né, Marta? Você faz um livro e você precisa de todo mundo. E todo mundo tem que ter o seu crédito no livro. Aliás, eu já falei aqui do Luciano, né? Uhum. O Welter, que está nos escutando lá em São Miguel. E nessa reunião me passaram uma fotografia, até estou com ela aqui, Rita. Os ouvintes, infelizmente, não podem ver a foto, mas a gente pode descrever, né? E quando eu vi essa foto, eu falei, é lá nas Cataratas, né? Então, uma foto de 1974, foto aérea, que era difícil, né? 74, sim, essa 74. Foto, é onde hoje é o Porto Canoas. Então, a estrutura que existia lá, já podemos ver ali 2, 3 ônibus, né? Não existiam vans naquela época, era Kombi, né? As se fazia o Kombi. Turismo. Uhum. Então, ali onde hoje é o restaurante Porto Canoas, um barquinho ali que saía fazer o passeio ali sobre as Cataratas, né? Um passeio de aventura pura ali, né? É. Um barquinho a remo ali. Nessa então, época, é uma foto pura. Muito bonita e com certeza essa foto vai para o nosso eu não livro sou, lá também. Eu não sou um historiador como eu, Pegoraro, mas é interessante. Você conhece a história? A nossa região, Cataratas do Iguaçu, teve duas grandes secas maiores, né? Uhum. E uma delas em 79 e 80, se eu não me engano, secou todo aquele... E eu estava acompanhando um pessoal, nessa época eu fazia uma assessoria ao prefeito da cidade, e eu estava acompanhando um pessoal que veio de Curitiba, da antiga Paranatur, não sei como é que é hoje. E nós fomos às Cataratas, eu tenho gravado isso em foto, a gente foi até em cima na região da Garganta do Diabo, só tinha um filetezinho, fotografamos, tem esse material, e eu guardo até hoje duas pedras que eu peguei lá do meio do... Não tem esse, das rochas essa habilidade ali, né? Que você tem de... historiador, uhum. Mas eu guardei. Então, uma foto histórica, porque na verdade estava seca. Uhum. Mas as essa pedra aí. Essa pedra é preciosa. E essa pedra eu peguei lá do meio. Mas quem sabe para o museu. Se você né? olhasse, digamos assim, em cima daquela região que fica ali, a Garganta do Diabo. E é impressionante isso que você falou, me lembrou de uma situação. Todas as secas que estiveram, que teve na região, né, e que afetaram as Cataratas do Iguaçu. Mas nunca ali a Garganta do Diabo secou. Então, exatamente aquele canal que leva as águas ali, né? Então, seca ali as demais quedas de água, o Salto Floriano, os demais saltos, mas a Garganta sempre tem ali, nem que seja um filetinho de água, mas ali continua, né? Que loucura, mas, né? Mas realmente tivemos já secas grandes, né? Enormes ali nas Cataratas, como também tivemos as cheias, né? Históricas também, como há um ano atrás, né? Em junho, 9 de junho do ano passado, que... foi o maior volume de água registrado ali nas Cataratas do Iguaçu. Fantástico, né? Fantástico. Mas agora, Pegoraro, eu vou dedicar uma música para a Iáscara. Ah, que eu sei que ela Opa, gosta. Opa, ela acompanha aqui nosso programa, sim, né? Sim, tá nossa, latinha, nosso lado espiritual tudo. Ali, né? Cassiano, a Lua e eu. Vamos lá? Histórias e memórias. E essa foto aqui ele deu. Esse Luciano. Vamos ver. A Lua e eu. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu caminhando pela estrada. Eu olho em volta e só vejo pegadas. Mas não são as suas, eu sei, eu sei, eu sei. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você. Você, você. O vento faz eu lembrar você. As folhas folhas caem mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você, você, você. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Viu só? Agora eu vou perguntar para aqueles dois, não devem ter ouvido a música, o Sadio e o Pegoraro. Escutaram aí o Cassiano, a Lu e eu? Sim, uma música linda. Né? Nós estamos conversando aqui paralelamente, mas escutando música ao fundo. Ai, gente, é tão bom brincar, né, com esse povo aí. E agora, Pegoraro, você sabe que a Marta, ela e o Sadio, foi uma época assim bacana, porque na época, tipo, o Sadi, eu não me lembro, estava envolvido com também sempre com a imprensa, né? E a Marta com a psicologia. Daí chegavam para o Sadi e falavam o quê? Sadi, você vai casar com uma psicóloga para te ajeitar na vida? Como é isso. Que é? Conta a sua história. É, tinha alguns amigos, entre eles o. Eu não sabia dessa história. O Emerson Peixoto e outro, né? Não sei se você lembra, você podia chamar alguém aqui na época, daquela época também, que a maioria hoje estão quase avós, bem gordinhos. Uhum. Chamar alguém do Clube dos 30. O Clube dos 30, é verdade. Olha, boa ideia. Né? Boa ideia, bacana. Uma outra sugestão que eu te dou é ver se você descobre alguém da região do Porto Meira, naquela fase inicial do Porto Meira, onde haviam aquelas famílias Baraína, alguém que mexia com o transporte de exportação de madeira, né? Uhum. Ah, o próprio, né? A Luiz Sbaraini, né? O próprio. Exatamente. Uhum. Mas existia sim, né? Mas eu agradeço a Deus, porque a Marta foi alguém que Deus colocou na minha vida desde essa data. Eu brinco, ela sabe disso. E nós estamos num programa para falar sobre memórias boas, né? Uhum. Eu não sei se eu tenho sido o marido que ela esperava, de repente, lá na Suíça, mas, na verdade, a minha vida vai uma fase até conhecer a Marta e casar e antes disso, né? Uhum. Até porque o casamento eu acho que traz mais responsabilidade e tal. Então ela não só me ajudou na alma, como é uma bênção espiritual também. Isso é verdade. Aí é isso que eu queria ouvir, viu, Marta? Viu? Cutuco, era isso que eu queria ouvir, né? Bacana. E aí, Marta, o que você acha do a mudança do Sadi, né? De quando você, lógico, quando conheceu, para agora. Na verdade, eu sempre admirei a garra do Sadi, né? Uhum. Ele é uma pessoa... para frente, sempre de bem com a vida, e isso sempre me agradou. Uhum. E ele foi mudando ao longo da vida, né, da nossa vida, digamos assim, com muita responsabilidade. Um bom pai, né, sempre me ajudou em todos os momentos que eu precisei. E eu acredito que seja recíproco, né? Mas a gente se entende muito. Apesar de sermos tão diferentes um do outro, a gente se entende muito. Uhum. Até hoje a gente é bastante amigos, antes do que qualquer coisa, né? Uhum. E a gente se entende em todos os sentidos, inclusive espiritualmente falando, né? O que é muito importante, né? Nossa, importantíssimo. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Marta. Tem uma curiosidade de saber se hoje você está no setor acadêmico também? Você dá aulas também hoje? Sim, sim. Eu... Como que é essa experiência? Foi quando me chamaram, eu não tinha nenhum conhecimento como professora, digamos assim, né? Como mestre. Professora universitária, você tinha, mas era na outra área, né? E foi bastante difícil no início, porque eu tive que quebrar algumas barreiras, que é a minha admissão. né, que eu sou bastante inibida para falar em público, e hoje, graças a Deus, eu estou super bem. Né? E ajuda, né? Isso ajuda no desenvolvimento. Bastante, né? Né? E eu dou aula daquilo que eu gosto, que é de psicanálise. Você dá aula onde hoje? Pode, na Seso Foz. Pra gente. Eu iniciei na Uniamérica, na Seso Foz, e hoje estou só na Seso Foz. Seso Foz. Né? E ministra dentro dessa área de psicologia mesmo. Isto. Eu dou aula de psicanálise, gosto muito, amo os alunos, né? Apesar de todas aquelas, daqueles conflitos que eles têm e trazem, mas é muito gostoso, porque te faz crescer, né? E hoje também, né, com essa evolução, com a internet, né, hoje os alunos eles têm também um conhecimento geral, né, da questão, os jovens, né, não só os Isso. alunos, os jovens. E há muita curiosidade, né, acredito, dentro desse setor. Né? Se aqui no programa, né, de 2 horas já está chegando mensagem perguntando, né, questões verdade. Aí para a doutora, né? Uhum, então, verdade. Imagina os alunos aí ansiosos por saber... As suas questões particulares, né? É bacana. E o bacana da Marta, da doutora Marta, como psicóloga, é esses dois lados, Marta. A época, né? Nossa! E a época de agora. É. Olha o salto, né? E ela, dentro disso, é uma coisa... Inclusive, só foi uma das questões que ela, na época, começou a dar aula faz 7 anos, 6, 8 anos já. Ela não queria, embora a Marta já teve escola de maternal e jardim, é verdade, esquecemos esse detalhe então, na Vila Holanda. Lidar com crianças, ela tinha conhecimento, foi dona de escola, foi diretora. Como chamava a escola lá, Sadina, na Vila Holanda? Escola Gasparzinho. Gasparzinho. Depois Escola Água Viva no final, que foi vendida, que hoje é o Bertone na Vila Holanda, né? Ah, isso aí. Mas a experiência de digamos, dar aula para acadêmicos foi agora, e ela não topava, não vai, você tem condições. Mais um desafio. Eu vejo nisso uma coisa que você colocou, que é... Forçosamente ela também vai ter que se atualizar reciclar. Com a moçada, sim, né? Sim, aquele, a reciclagem, sim. né? Não que ela seja tão velha, mas é que na verdade as coisas vão mudando, né? Uhum. Então, como tão velha, né? É. Esse tão velha. Não, ela e é jovem. A necessidade, né, da gente estar verdade. Atualizado. E olha o nome né? da escola da Marta. Olha, eu sempre admirei, né? Gasparzinho. É. Gasparzinho. Eu achava um barato. Muito bacana. É que nós já passamos dos 30, viu? Ah, é verdade. E dos 40. É. Pare, e dos 50. Chega já. Chega já. Pronto, né? Pega o horário. Derruba ele da cadeirinha não ali. Não precisa contar, né? Agora, a escola... Marta, essa Gasparzinho... Gasparzinho foi uma das primeiras também, né? Então, quando eu vim para Foz, foi a primeira escola de pré-escolar que, na verdade, acabou... Tinha algumas, mas eram bem pequenas, e eu comecei a trabalhar com crianças, que era o que eu mais queria, né? Uhum. Então, quando vim de Curitiba para cá, abri a escola com minha irmã, com a Sara, e aí comecei minha que vida é odontóloga, né? Isso. Que é odontóloga, né? A gente fala, né? É pegar a primeira. O Rita, é bacana o primeiro berçário, né? O primeiro berçário foi a Marta comigo. Que fez nessa empresa na então, época. Então, é histórias e memórias. Então a gente fala assim, né? Tem um dos primeiros e com tal. Certeza. É bacana lembrar a época e como começou. Então são pioneiros na área, né? Na atividade. Eu acho que tenho o maior orgulho disso. A gente tem que falar. Muito bom. E ainda dá tempo, né? De você participar aí do nosso programa. Vamos dar mais alguns minutinhos aí, depois a gente já encerra a participação. Então, através do sorteio aí de um bolo, né, da Bolo Doce Brasil, um bolo delicioso, um passeio com direito a 2 acompanhantes, né, no Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, e uma dezena para carro ou chave feito com cristais especiais da Thea Bijuteria. Então você pode participar ainda rapidamente aí, rapidinho, através do nossa fanpage América Foz, através do nosso WhatsApp 88282828 e através do telefone aqui fixo 3028-2828. Ainda dá tempo então. Agora nós vamos o quê? De din-din? Tô ok, vamos lá pro din-din. We play the hits, Transamérica.

Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Estamos ouvindo, sim, estamos ouvindo muitas fofocas aqui, ó, umas fofocas. É, como disse, né, se existe fofoca boa, então ela aqui. Aqui é a fofoca boa. É, nós ouvimos o Paul McCartney, Silly Love Songs. Olha que gostoso, né? Fazia um tempão também que a gente não ouvia essa música do Paul McCartney. Legal. É, ainda, rapidinho, gente, que já vai acabar o horário de participação, ok? Rapidinho ainda, você tem... Quantos minutinhos para o horário? 2, 3? 5 minutinhos. 5 minutinhos, tá vendo como o boss é bom? Olha lá, WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz e o telefone fixo 3028-2828. Você vai estar concorrendo a esses brindes maravilhosos que a gente tem todos os domingos, né? Que são, Pegoraro, trabalha aí! Vamos lá, o bolo doce da Bolo Doce Brasil, passeio com dois acompanhantes no complexo Dreamland, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, e da Teia Bijuteria, uma dezena para carro ou chave feito com cristais especiais. Bacana, então, gente, antes da Marta e o Sadi sortearem, eu vou passar a clínica da doutora Marta Busanello aqui. Instituto Clínico Aliance, ok? O endereço é Rua Rio Grande do Sul, 590, 590, no Maracanã. Então, bem pertinho daqui. Marta Damen Busanello, Psicologia Clínica e Psicanálise. Olha lá, hein, gente? Vamos lá. Vai todo mundo lá. Vamos lá. Terça-feira estamos lá já. Terça-feira está o grupo todo lá, hein? Nossa. E o telefone fixo da clínica é 3025-2169. Olha lá. 3025-2169. marta@institutoaliance.com.br. Eu te digo, vale a pena, hein? Depois ela passa no departamento comercial e assina. Nós estamos precisando aqui de um patrocínio novo, verdade, né? Na rádio, verdade. Vamos falar com a doutora Marta. Ah, verdade. Mas Instituto Clínico Aliança, gostei do nome, bacana. Rita, eu queria, aproveitando que a gente já está indo para o final do programa, e sempre é bom a gente falar um pouquinho da Foz do Iguaçu atual, né? Nós já relembramos aí a chegada do casal, a parte profissional também, toda ela, o desenvolvimento na cidade. E nós temos uma campanha aqui na rádio, né, que nós lutamos por um museu municipal da cidade de Foz do Iguaçu, né? Não tanto um museu que, lógico, vai atrair também turistas, visitantes, mas um museu para a cidade mesmo, para as escolas, né, trabalharem, para os moradores também terem um museu da sua cidade, se orgulharem, né, de ter um museu. Que, aliás, a gente vai, qualquer cidade aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você vai lá, tem o seu museu, né? Sem falar em São Paulo, Rio de Janeiro, que tem vários, né? Vocês também concordam com isso, com a nosso objetivo aqui do programa? E aonde que vocês acham que poderia ser um museu na cidade de Foz do Iguaçu? Nós damos aqui alguns palpites, né, Rita? Uhum. O prédio atual da Prefeitura Municipal, o prédio da Fundação Cultural, o antigo aeroporto de Foz, ali onde está situado o GRESF, né? Aquele prédio ali na frente do Banco do Brasil, onde foi a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, né? Enfim, são vários prédios aí importantes, interessantes do ponto de vista histórico da cidade. A gente queria deixar isso para vocês. Então, são duas perguntas, na verdade, se também corroboram com a ideia de ter um museu e aonde poderia ser esse museu. Eu concordo, acho que a cidade já deveria ter esse espaço. Parabéns pela iniciativa e a campanha de vocês. Acho que a cidade está madura para compreender um projeto como esse. E se eu pudesse votar, meu voto era onde funciona a prefeitura hoje, que aí, quem sabe, os nossos governantes possam construir um passo municipal mais moderno. Então, ali seria uma opção, até porque é central e tem a ver com a história da cidade, né? É verdade. Eu também concordo, assino embaixo. E eu, na verdade, para mim, acho que é no GRESF, que foi o primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu. E, inclusive, a arquitetura de lá é bem propício para isso, me parece. Verdade. Exatamente. É a mesma arquitetura, inclusive, das obras lá do Parque Nacional, do próprio Mitre, Hotel das Cataratas, o Mitre também, né? É muito importante. Um espaço muito importante, histórico também da cidade. E me parece também, Rita, uma notícia boa, né? Que a Secretaria de Cultura, né, a Fundação Cultural aqui do município, está fazendo o registro, como eu posso dizer, está cadastrando as instituições aqui, os representantes, né, para finalmente nós termos um conselho, né, do patrimônio histórico, um conselho dessa parte histórica da cidade. Então isso é importante também, nós vamos procurar nos informar mais sobre esse assunto e trazer as informações mais corretas para cá, para Histórias e Memórias. Verdade, isso é importantíssimo, importantíssimo mesmo, gostei dessa. Dá tempo de uma música antes do sorteio? E aí vamos colocar a Marta e o Sadi para nos ajudar aqui, né? Nós vamos de, olha lá, Lulu Santos, Tempos Modernos. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e Memórias. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Bom, vou voltando aqui, né? Deixando o seu pegorário Sadi respirar lá. Continuamos aqui o bate-papo. Mas olha, continua. Uma maravilha, bem mesmo, hein? Eu adoro isso. Estava conversando aqui com a Marta. Sadi tem muitos recortes, né? Da história de Foz do Iguaçu, da época que ele fazia jornal. Apesar de eu ser bem mais nova que ele, eu fazia só com social. Sadi, concorde. Claro, claro. Claro, claro. Assim que eu gosto. E a Marta já... Vocês ficaram conversando, só a Marta que sorteou, né? A gente, ótimo, não queria incomodar. Em boas mãos. Boas mãos. Então, a doutora... Quem ganhou? Agora, vamos lá. Quem ganhou? Vamos ganhou, anunciar. Vamos começar tchan, com o bolo? Tchan, tchan, vamos começar com o bolo? Vamos lá. O bolo foi, olha lá, a dona Cláudia, lá do Ouro Verde. Parabéns, dona Cláudia. Dona Cláudia do Ouro Verde do ganhou, Ouro Verde. Então, do... Bolo da Bolo Doce Brasil. Dona Cláudia, entra em contato com a Rádio Transamérica aqui na terça-feira, né? Através do nosso telefone fixo aqui, 3028-2828. Fala com a Luciana, uhum, e agenda a retirada do bolo lá na Bolo Doce Brasil. E até vou dar um recadinho aqui, que eu estava conversando com a produção. Não fica receosa de passar o seu RG para a Luciana, né? Que é um dos regimentos aqui. Exatamente. E é que você está participando do sorteio. Faz parte das regras aqui. Faz parte das regras, da, né, doutora Marta? Então não é uma brincadeira. Não fique receosa de passar o teu RG. Vai até ficar com ela. Porque ela que vai estar ligando para a rádio, não nós, sim, entrando em contato. Então não fica preocupado. Então, de repente, se você não foi sorteado ou qualquer coisa, foi sorteado e aconteceu, você não passando o teu RG, me desculpa, mas você não vai poder estar participando, não. Tá? Então é só um recadinho e fica bem tranquilo. Aqui o programa é mais do que sério. Agora nós vamos sortear, já foi sorteado, o Complexo Dreamland, que é o Museu de Cera, e o ganhador foi Edson dos Santos Pegoraro. Então, parabéns pro Edson dos Santos. O Edson também liga na terça-feira aqui para Transamérica Foz. Deixa seus dados aqui do RG, né, seu nome completo, e agenda então o passeio, a visita com a Luciana lá pro complexo. Há uma necessidade, até bom de falar também, de fazer esse agendamento, porque essa pessoa vai chegar lá, vai, uhum, ser recebido, né, de maneira, uhum, diferente, muito especial, e ela vai conhecer todos os espaços lá. Então, como agora o principalmente agora, final do ano, tem muita gente visitando esses atrativos, essa pessoa vai ter um atendimento diferenciado lá no, bacana, no complexo. E o registro, né? Faz um selfiezinho. Tira lá. Tira a fotografia, né? Coloca histórias, uhum, e memórias Transamérica Foz. Que bacana. Nós gostamos disso. E a doutora Marta Busanello sorteou para o terço a Fernanda Prust da Silva. Ei, Fernanda Prust da Sorte, Silva, né? Parabéns. Parabéns. Ganhou então a dezena, né? Para carro, chave, feito com cristais tchecos e olho grego. A Thea, que fica ali na Rua Rui Barbosa, Shopping Mercosul. Mas ela também entra em contato aqui com a rádio, agenda também a retirada do brinde mesmo dela. Mesmo procedimento, né? Mesmo procedimento, que ela vai retirar lá no ateliê, uhum, da Thea Bijuteria, mas também faz o contato aqui com a nossa rádio, né? E, uhum, parabéns, né, a todos os ganhadores do dia, sorteados. Terão um domingo especial, né? Como o nosso aqui, né? Com a Marta e o Sadi, mais do que especial. Gente, matando saudade, lembranças, beleza. Aliás, uma conversa sensacional, né? Maravilhosa aqui com esse casal, né? Com o Sadi Busanello e com a doutora Marta Busanello. Nós estamos chegando já pro final do programa. Eu não tenho mais perguntas, né? O nosso bate-papo aqui já está quase se encerrando, mas eu gostaria de deixar aberto o microfone, tanto para o Sadi quanto para a doutora Marta, para suas considerações, primeiro sobre o programa, né? Histórias e Memórias, o melhor programa do Oeste do Paraná, um programa que mais dá brindes. E também depois para suas considerações finais, Sadi. Olha que gracinha, antes de estar aqui, eu tenho que falar da Cláudia. Muito obrigada pelo programa e muito obrigada pelo bolo. Olha, gente, é uma ouvinte carinhosa, bacana, né, Sadi? Já mandou aqui pra gente agora o WhatsApp. Obrigada, é rápido, Cláudia, né? Bacana. Marta, com você? Então, eu agradeço a Transamérica, né, a vocês, porque foi muito legal estar relembrando tantas memórias, tantas coisas que a gente passou, inclusive juntas, né, Rita? Verdade. E eu agradeço de coração, foi muito gostoso, foi um momento ímpar. Obrigada aos ouvintes, aos, né? Aos ouvintes. É aquela fase também. TV, ela já ia dizer, né? Os telespectadores, não, é ouvintes mesmo. Ouvintes, isso mesmo. E a vocês, pelo carinho. Nós é que agradecemos, Marta. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, para, já que o programa tem a ver com família, né, com história da cidade, dizer que eu entendo que família é um grande projeto de Deus, é o maior projeto que Deus tem com a humanidade. E uma coisa muito interessante que me chama a atenção é que no último livro da Bíblia Sagrada, que é Apocalipse, diz que Deus virá para julgar as cidades, né? Então, uma cidade tem que ter memória, tem que ter história, porque independente do julgamento de Deus, as pessoas, no caso de Foz do Iguaçu, que é um destino internacional, vão nos procurar mais, né? E isso gera negócio, gera emprego, gera renda, quando a cidade tiver uma identidade própria, souber acolher a todos, especialmente os que nos visitam. Então, agradeço pela oportunidade, estamos à disposição, dando a nossa contribuição em muitas entidades que a gente participou e participa como voluntário, e parabéns pelo programa. Poxa, agora fiquei parceira, né, Fagrara? Que emoção, tá, né? Que emoção, que a gente tem que estar olhando aqui para a doutora Marta, porque Mulheres na Transamérica está de olho na psicóloga já, né? Com certeza, já vamos comprar o passe aqui da doutora Marta. É verdade, é verdade. E Sadi, se comportando bem, a gente vai usá-lo também como o historiador aqui, poxa vida. Guarda-costas da doutora Marta. Olha, guarda-costas da doutora Marta. E você, Márcio, vai levar uma chinelada. O trem já, já tá, né? Com o trem aqui empurrando a gente. Já. Gente, é um bom domingo, fiquem com Deus, até então. Boa semana aí a todos, bom feriado, né? Amanhã. A chuva, pelo jeito, já foi embora, o feriado vai ser gostoso aqui em Foz do Iguaçu. Uma boa semana a todos. Mais um pode ser.